Para além da dignidade ontológica, da dignidade do ser, temos que falar também da dignidade moral. Dignidade que o ser humano, dotado de liberdade e de razão, vai adquirindo ou vai perdendo com as suas ações. Qualquer ação indigna afeta a dignidade moral do agente e não a dignidade do paciente. Ou seja, a indignidade de um ato cometido sobre alguém não torna a vítima indigna, mas torna o agente indigno. O que quer dizer que nós somos responsáveis pela nossa dignidade ou indignidade moral. À luz deste raciocínio, a dignidade ontológica, a dignidade do ser, pode conviver no mesmo ser e simultaneamente com a indignidade moral. Estes dois níveis estão bem ilustrados no caso daquele homem condenado à morte, cuja história é retratada num filme que talvez conheçam, Dead Man Walking, que é traduzido em português, Quando um Homem Caminha para a Morte. Este filme, com dois protagonistas principais, Sean Penn e Susan Sarandon, conta-nos de facto uma história que se passa nos Estados Unidos. Trata-se de um condenado à morte que espera o dia da execução. Uma religiosa vai acompanhá-lo nas últimas semanas da sua vida. Regularmente ela vai passando. A dificuldade de manter um diálogo com o condenado é muito grande, mas com o tempo as barreiras são vencidas, as barreiras caem. Numa das conversas, a religiosa diz-lhe assim muito naturalmente: Tu és filho de Deus. Muito simplesmente. Tu és filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, o rosto do homem aparece perturbado. Ele tinha sido tocado no fundo de si mesmo. E disse: Sempre me chamaram filho da... Nunca me tinham chamado filho de Deus. A sua indignidade moral é de tal ordem que a sociedade decide que ele não tem direito de continuar a viver. Ele é o criminoso filho da... Mas também é filho de Deus. No corredor da morte, este homem descobre a dignidade intrínseca e inalienável de ser pessoa, do seu ser pessoa. Tu és filho de Deus. Dignidade absoluta que nenhum relativo social, político ou cultural consegue fundamentar. Dignidade absoluta só sustentável num fundamento absoluto, necessariamente teocêntrico, centrado em Deus. Neste sentido, o não matarás, mais do que um relativo provisório, portanto, mais do que um relativo político-cultural, é um absoluto imperativo teologal, que numa formulação positiva poderá ser traduzido do seguinte modo: cuidarás, não matarás, cuidarás da vida, protegerás a vida, mormente a vida fragilizada. As pessoas mais frágeis, e principalmente as portadoras de um déficit físico ou mental, convocam-nos ao infinito respeito. Sem isso, a vida em sociedade torna-se uma selva, onde reina a lei do mais forte, onde o forte despreza, humilha e domina o fraco. A pessoa portadora de deficiência recorda-nos outras dimensões do ser humano. Recorda-nos o quê? A fragilidade, a vulnerabilidade, o limite que temos tanta dificuldade em aceitar. Numa cultura marcada pelo culto do corpo, pelo sonho da eterna juventude, pela padronização da beleza, pela idolatria da boa condição física, o excelente desempenho, o elevado quociente de inteligência, numa cultura assim descrita, o portador de deficiência lembra-nos o direito de ser frágil, o direito de ser débil, vulnerável e necessitado. É neste sentido que eu compreendo a afirmação de Jacques Chirac, todos conhecem, o presidente da República Francesa, a propósito do Ano Europeu da Pessoa com Deficiência. Ele diz o seguinte: a sociedade precisa de pessoas deficientes para viver melhor e respirar melhor. À partida, parece que choca um pouco, já dir-vos-ei de que forma eu entendo esta afirmação. De facto, de outra forma, nós corremos o risco de sufocar entregues à competitividade desenfreada, recorrendo à medicalização da nossa existência, para estar à altura, para não perder o comboio, para corresponder às expectativas, para não sermos vistos como falhados, para resistir às rugas do tempo, para não entregarmos a nossa vida à depressão, fatigados de ser, exaustos de ser, deste modo de ser.